Enquanto o bebê não chora, eu converso com gnomos. WM desde Adão e Erva. WM desde Adão e Erva. WM desde Adão e Erva. WM desde Adão e Erva. Assim que Deus fez todo o verde do planeta e deu sabedoria pro homem poder usar. Muita gente faz mau uso dessa mera obra-prima, mas quem é de verdade sabe como viajar e vai. Marihuana me leva ao paraíso, me deixa em paz pra poder meditar. Na seda, no bong, navegar é preciso. Planeta água, vou pra lua te olhar. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Tô no Brasil, mas o espaço é minha praça. Neguinho, cansei de ouvir rap só com desgraça. Então de chava esse nome acende e puxa e pua. WM desde Adão e Erva. WM desde Adão e Erva. Pua. WM desde Adão e Erva. WM desde Adão e Erva. Pua. Você se destrói com o seu cigarro. Deputado bebeu, bateu o carro. E quem é que vai pagar? E quem é que vai pagar? WM fuma um, manda rima e faz um som. Viajo, vou pra lua e acendo um do bom. Mary Jane faz fumaça e abre a mente dos irmãos. Pra toda erva sempre existe um Adão. Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça. Dá uma bola, sangue bom e depois faça. Não tem indústria, vem da terra, vem de graça. Então de chava esse nome acende e puxa e vá. WM desde Adão e Erva. WM desde Adão e Erva. Pua. WM desde Adão e Erva. WM desde Adão e Erva. Pua. Conversando com gnomos. Desde Adão e Erva.